Obrigado, Aeronave ULS. Flight 5729, completa final, torre no 8 decimal 6. 219. 219 Libral, 0 no 2. Para girar a base pela, para 17, Mike Eco Vitor. Autorizado, reporte na final da 17, Mike Eco Vitor. Eco Vitor. Torre Salvador, Web 5729, boa tarde. 5729, boa tarde, continue a aproximação no zero, informarei pista livre, 140 com 14-9, 5729. Guarda a pista livre, adorado. Tango India Bravo, decolou de Salvador ao 04, corredor Axé, chame controle, frequência 119-8, Tango India Bravo. Decolado ao 04, corredor Axé, controle 19-8, grato, apoio da torre, India Bravo. O Uxaner 6327, autorizado a decolagem, dando no 0, 140 com 14-9. Livre de decolagem, Uxaner 6327. Despeça, aposta através do farol da barra. Farol Sul, 500 pés, aposta da farol da barra, India Bravo. Farol Gol 785, posição 4, para o pushback, acionamento. Autorizado, 785, sanitário. 785. Toma mesmo, que bom. Boa tarde, Azul 4118, autorização, confins. O 14-9, Mike Eco Vitor. Passará, só lá, acontece. Xenia 6327, decolou 05, chame controle em 119-8, uma boa tarde. 19-8, uma boa. Web 5729 tem voo autorizado no 0, 140 graus, uma dúzia nós, Webjet 5729. Teve pouso, 129. 163, coteja. 360, UP Azul 16, decola da 10, direita da El, Leda Bridge, 19-8, 5163, Azul 4118. Correto, quando pronto, sobre posicionamento no 08. Chama lá. Comunica final 220. Gente, eu gosto de coordenação com o Recife. O Sierra Mike Foxtrot havia sido autorizado pro Edbonf, para o Sierra Mike Foxtrot, e a chegada é a Bonf. Solo 06, reporte para o... a nova notificação, Mike Eco Vitor. Não vai ter uma conta de motores não, ok? Estou ciente. Mas é considerado um pouso, ok? Como o senhor já tem outra notificação, pode me chamar direto. Ok, grato. Chaner 6321, chamou, confirme. 6314 do Chaner para autorização do nível... Bom, autorização Petrolina e temos a informação Sierra, nível 340. Copiado, senhor. Aguarde um minuto para copiar. 220, grato. Tem a saída prevista para o 6314? Momo, transmissão, flock. Pronto para cópia? Afirmativo e prossiga. Autorizado, Petrolina, nível 340, via Upas do Lu 20. Decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. O controle opera 1198, transponder 5176, coteja. Autorizado, 340, Petrolina, Perzulu 20. Curva esquerda após a decolagem para a saída Momo, transição Flock. 198, controle 5176, o transponder do Xaner 6314. Correto, senhor, 6314, quando pronto, sob posicionamento, informa o gate. Gate 3. Copiado. Obrigado. 36, novembro, Zulu Fox. Posição aguardando para prosseguir para o 04. Manterá posição para o 04, número 09. Para nível de voo 040, sub mantém o 040, o November Zulu Foxtrot. Solo Web 5729, Libraço, escuta muito, boa tarde. Boa tarde, Web 5729, táxi Alfa Kilo, Passo 3, chame na saída do Passo 3. Alfa Kilo, Passo 3, vai chamar na saída. Livre LF, reporte estabilizado. Descendo para 2012, reportar estabilizado, 2231. November Zulu Foxtrot, confirme seu equipamento. Torre Salvador, muito boa tarde, Xené 6314, sinal abaixo travado. Só 3-1-4, livre pouso, pistão no 0, 140 com 10 nós, 6-3-1-4. Ok, livre pouso, não no 0, Xené 6-3-1-4. Diferença já com a FIA no ponto de aderida. A Baité 9660, desça inicialmente para nível de voo 080, chegada a manto. 080, chegada a manto. November Zulu Foxtrot, confirme o tipo do equipamento. São 4 horas e 1 minuto, autonomia alterna, apenas com PV de 153. Copiado, ano 785, táxi via Índia e Alfa, no ponto, espera quando pronto, chama a torre, 1-1-8-6. Táxi via Índia Alfa, ponto espera 286, agora no 785. Gomem 1-2, observando o início táxi do banho da companhia, prossegue até o portão 04. Objeto 5729 vai prosseguir até o portão 06. 06, verdade. Zero, mantenha 3.500 pés inicialmente, o November Zulu Foxtrot, na proa da rotatória. November Zulu Fox, confirme o tipo do seu equipamento, por gentileza. Salvador 5488 da Trip, formação Sierra, ideal de descida, boa tarde. Trip 5488 da presente, voo pro Edtok para chegada Aman, descendo a nível de voo 060. 060, toque Aman 5488. Da 3547, desça para nível de voo 040. Dia November Alfa está autorizado corredor forte, reporte para ingresso no Interlagos, 1.000 pés, vem dia November Alfa. Ali mantém cabeceira no 0, gol no 785. O Chanel 6314, solo zona 1, libera a direita, solo 1219. 1219, o Chanel 6319. Solo Salvador, boa tarde, Chanel 6314, levou na sua escuta. Estacionado 0160, o presidente de Cairo Lourenço com a 7 a bordo. Passou Caixa Preto do corredor Caixa Preto, vai reportar Vera Cruz. Confirme possibilidade de uma coordenação aí com o controle e prosseguir via o Axé para pousar na 35. Aguarde coordenação, November Juliette Proxton. November, correção, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette na guarda. Vamos de breve controle. Então, Índia Bravo. Boa noite. Salvador Azul 41 no 8, puxa estacionamento no 8. No 08 está autorizado, chame táxi. Chama táxi. Gente, o Guardião 06 está copiando o controle. Olá, o Guardião 06 é autorizado o cruzamento da Baía de Todos os Santos, 500 pés. Somente para informação, nós temos o tráfego do Tango Índia Bravo, agora 600 pés na farol de Itapuã. Reporte visual com tráfego. 119-8, uma boa noite. 19-8, boa. do Vitorinho de Juliette no corredor Caixa Pregos, a 5 milhas para o Través de Veracruz, a 1.500 pés. Passaria 2231 no Chama Torre, 118.62. Torre 186, boa tarde. Oxener 6327, controle. Em condições de decolagem lisando, eu estou com tráfego 1 milha do marcador externo, já iniciar a decolagem, ingressar e iniciar de imediato a DEP. Pode permanecer aqui na montagem um pouco aí. Ok, então. Tem um tráfego, um jato agora próximo ao marcador externo. Após o mesmo, autoriza a sua decolagem. Posterior pouso na 35, Macaco Vitor. Problema, o Macaco Vitor agora. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde. Passaria 2231. Passada externa contra a embaixada travada. 2231, boa. 150 graus com 10 nós. Tem pouso livre na pista no zero. Passaria do 2231. 2231, livre pouso. Na 3567, desce agora 2.000 pés, ajustado no 0 no 2, está livre LS, aposta estabilizada. Informo que está livre das restrições de altitude em Pelô. 22.000 pés, livre das restrições em Pelô. 2.000 pés, 1.012. 3567, vai reportar estabilizado. 9660, atingindo 080. A BSTA 9660, está reautorizado o nível de voo 070. 070, negativo, o Vitorinho de Juliette vai seguir pelos corredores Veracruz e Interlagos, repassa através de Paripá no ingresso da Interlagos. Controle, gol 785, decolado, boa. Gol no 785, contato radar, subindo a nível de voo 360, saída da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev, gol 785. Quente, Tom de Bravo, reporte através do Parque Metropolitano de Pituaçu. Boa tarde, Altan 3217, atualização de tráfego, está com a informação CR. 3217, uma boa tarde, para Confins, aprovado 360, copia. Copiando, Altan 3217. Autorizado Confins 360, prosseguindo via Pazulu no 6, decola 10. Curva direita, saída da El Leda, após Leda Bridge, controle, opera em 1998, transponder 5406, cotejo. Confins 360, via Pazulu 16, Leda direto Bridge, decola 10 direita, 198, controle 5406, transponder o 3217, está no 07, chamará pushback atamento. Afirmativo. Solo Azul 4118, táxi com 106 a bordo, 35, alterna galhão. 3:20, alterna galhão. Copiado Azul 4118, táxi autorizado via Juliette e Alfa, vem no ponto de espera Soma Torre e 1186. Juliette Alfa 1864, 1186. O CNR 6314 irá observar a passagem vindo Embraer da Azul e após o mesmo prossegue até o portão 10. Ok, após o Embraer da Azul, está autorizado o táxi para 10, o CNR 6314. Completa o final do torre no 8 decimal 62. 62 já tem a 3577. Serra Mike Fox passou duna na Flor de Pelo agora. Serra Mike Fox Trot, confirme. Estou recebendo que o senhor está passando Bonf e após Bonf o senhor voa Pelo. É, passou Bonf na Flor de Pelo agora, Serra Mike Fox. Libera direita, chame solo em 1219. 1219, obrigado. Paga. Senhor, boa tarde, 2231, livrou. Passaria 2231, boa tarde, táxi Alfa, Quilo, passe 3. Reporte antes da saída do passe 3. Alfa, Quilo, passe 3, reportará antes da saída do passe 3. 2231. IP 5488, somente para informação de tráfego, temos uma aeronave na posição de 12 horas, 7 milhas, no rumo sudeste, correção nordeste, a 1.500 pés, um Papa Alfa 32. Sente, o 5488. Estou em Salvador, muito boa tarde, 3567, passando externo, habilitado, baixado de trabalho. 3567, boa tarde, tem pouso livre no 0140 graus 89, então 3567. Tem autorizado o pouso na pista no 0135. Meu Serra Mike Foxtrot, controle. Passeio, senhora. Detonação para o sequenciamento, curva à direita, proa 235, o limite ao localizador. 235, limitado pelo lock, Serra Mike Fox. Torre Salvador, boa tarde, azul 41 no 8, ponto de espera pronto. Saturno no 8, boa tarde. Observe tráfego na final da 1-0, Airbus da TAM, após a passagem ali, mantém 41 no 8. Desloca o tráfego após a passagem ali, mantém 41 no 8. Prossiga. Está descendo para 3.000, senhora, com a gente, o November Zulu Foxtrot descendo agora no 1.500 pés, ajustado 1.011. 1.500, 1.011, certo? Controle voo no 925, após a Lagoinha, solicita a esquerda. Proa 200 aproximadamente, evitar formações por 40 milhas. Voo no 925, livre desvio, repassa o término. Boa tarde, 925. Salvador, solicita 2.000 pés do Serra Mike Fox. Confirme? Na descida. Controle Salvador, o Índia November Oscar, ingressando no corredor de Interlagos. Quente, Índia November Oscar. O Serra Mike Fox, inicialmente a 3.000 pés, ajustado no 091. Gente, 030, 1.091, Serra Mike Fox. O 5488, tráfego ultrapassado, desça 2.000 pés, DVLS, aposta estabilizada. 2.000, aposta estabilizada, 5488. Vai ter 9660, desça para 3.000 pés, ajustado no 012. 3.000, ajustando-se, 9660. Zero verificado no sistema da Eliata 2830, copia? Copia. Autorizado, ele é o 240 via Golf 677, decola 1-0, curva à direita, saída da El Leda e após Leda Ilhéus. O controle opera em 1-1-9-8 e o transponder 5-1-1-2, coteje. Autorizado, nível 240 pela Golf 677, levando a 10 com a curva à direita, da El Leda e Ilhéus. 119-0, controle após 5-1-1-2 é o transponder por Golf 649. Correto, 649, informe o gate que encontra-se. Tá no 5. 05, ciente, chame quando pronto para o posicionamento. Para. Dia Bravo já, próximo a Itapuá. Guardião 06, chama a torre 98, decimal 612. 786. Linha do litoral e reporte no farol de Itapuã, onde fará espera. Sangue, Dia Bravo. Litoral, reportará Itapuã, espera. Dia Bravo. 3567, Solos 22, chame solo 1219. Azul 4118, livre decolagem 10, 150 com 8 nós, 4118. Decolagem da 10, 4118. Torre ao Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Através de Itapuã, intenção prosseguir para a final da 17, 1200 pés, procedimento 360. Gente, vai fazer espera no setor sul, temos tráfego na final ELS da 1-0. Aguardando instruções, está visual aí com o helicóptero na linha do litoral, 500 pés? Negativo, ele está à minha retaguarda, estou aqui aguardando em Itapuã. É o Tango de Andrade, confirma? Exatamente, esse é o tráfego. Gente, está à minha retaguarda, não visual. Ok, 7. Então, seu tráfego está à frente dele, mantenha a espera aí próxima... Aí no setor sul, afaste um pouquinho do farol de Itapuã. O Tango de Abravo está autorizado a manter espera no farol de Itapuã. Se a aeronave cruzar aqui, é final do 1-0, eu te autorizo direto. A sua intenção é pousar direto lá no Graer, não é isso? Negativo, cabeceira 1-7. Procedimento 360 em treinamento. Estou aqui na vertical do Deville para coordenação aí com o Tango de Abravo. Sente. Da rotatória, November Zulu Foxtrot. Exatamente, da rotatória. 8, decolou aos 24, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa tarde, patrulha 8. Charlie 150. Afirmativo. Autoriza, senhorita, na presente, já avisou com a 17, proa 5 milhas da 17. Senhor, aguarde coordenação 14, Vitorino de Juliette. Mantenha a princípio a proa do rotatório no 1500 pés. Afirmativo. É só pra gente evitar esse tráfego aqui que tá mais lento, tipo. Gente, mas aí quem decide a torre, Vitorino de Juliette. É. Controle, boa tarde, Azul 4118, 1700 na EL, solicita direto da EL. Azul 4118, após 2000 pés, está autorizado curva direita para o Adileda, após Leda Voa Bridge. Melhor ainda, direto Leda após 2000 e Bridge 418, obrigado. Sierra Mike Foxtrot de controle. Prossiga, senhora. Para o localizador, curva esquerda para 160. Esquerda 160, site pop. Transponder 5424-5252. Negativo, controle 1935, controle 198. 198, corrigindo o controle, trip 5209. Estando pronto, subir para o pushback acionamento na área remota. Vamos lá para o pushback acionamento, 5209. Olhe. Passa 360 pela esquerda da presente posição. 360 pela esquerda, Júlio. Mike é com o Vitor, decola da 35, prossiga para o setor sul, fica atento ao helicóptero naquele setor, já mantendo 500 pés. Cruze fora do solo, aguardando instruções para cruzamento do campo. Mike é com o Vitor. Zulu, Fox Trot, controle. Prossiga. Passa 360 pela esquerda da presente posição. 360, Zulu, Fox. Sierra Mike Foxtrot para o localizador completo à esquerda, 130. Esquerda, 130. Estabilizou. 9660, via Baité. A Baité 9660, chama a torre, 198, decimal, meia dúzia. Já descido, 198, meia dúzia. 0, Iacuzzi no solo, vento de 160, com meia dúzia, base, guardião 06. 706. Oi, boa tarde. Baité 9660, abre milhas para o externo. Então, excelente. Gente, continue a aproximação, pista no 0760, com 629, informarei pista livre, Baité 9660. 9660. Estou de Juliette sobre a rotatória 1500 pés. Estou ciente. O mais é feito fora do solo aqui no litoral. Gente, mantém o litoral sul, guardando instruções para cruzamento do campo. Mike é com o Vitor. É com o Vitor, vai manter. A possibilidade de base pela direita para o 17, 9660, senhor? Agora não é possível, eu tenho dois tráficos já na final da 17, ok? Ah, agradeço, conseguindo para o 10. O trip 5488, seu solo aos 27, libera a direita, chame solo em 1219. Trip 5488. Pro 230, voo no 925. Voo no 925, o limite ao localizador para Pro 230. Muito obrigado, no 925. São Pro 97, confirma Índia November Alpha. Afirmativo, Índia November Alpha, Pro 97. Ok, o vento 150 com meia dúzia nós. Tem pouso autorizado na cabeceira 17, Índia November Alpha. Teve pouso, 17, Índia November Alpha. Iniciou o pushback no 05 e vai ingressar um pouco no pátio, ok? Ok. Pátio 3, posição 05, está ciente do tráfego da Golf. Seu solo, os 28, frequência livre, uma boa tarde. Puta 3, 217, pushback, acionamento na posição 7. Livre, uma boa tarde. Táxi. Chamaral, 7. 60 com 59, aguardando autorização de pouso. Estamos com a aeronave de pequeno porte na curta final da 17, efetuando o pouso. Afirmativo, observando, 9660. O Mike é com o Vitor, prossiga para o farol de Itapuã, na vertical do farol, e aguarde naquele setor. Mike é com o Vitor. É com o Vitor, prosseguindo para a vertical de Itapuã, e aguardando. Vitorídia Juliette. Faça aproximação para 17, acusa na curta final. Vitorídia Juliette, condições da presente de enquadrar-se na final da 17. Aproximar, confirme. Alternativa, está enquadrando com a curva pela direita, vai interceptar a final da zona 7. Afirmativo, se conseguir agilizar um pouquinho, agradeço. Vamos agilizar. Centrando o localizador agora, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox, confirme o localizador. O reporte foi ILS. Tá no ILS, Serra Mike Fox. Completo. Gente, aguarde para a transferência de comunicações. Tec, Mike Fox. Certo, prosseguindo. Corinthians Juliette, está visual com 9660 do Baeté. Está ingressando agora na final da 17, aproximadamente. Afirmativo, pode ir encurtando aí, que temos um outro traço na sequência LS. A minha intenção é, após o Obaité já autorizar o seu pouso, vento 160 com meia dúzia, nós, Vitorídia Juliette. 160 com meia dúzia, agilizando a aproximação, Vitorídia. Giravando em alfa, seu solo aos 3-0, libere agora à esquerda e mantenha-se na Taxway Quebec, liberando a pista 17 de novembro alfa. Pode ir, prosseguir a interseção aí com a Mike, efetuar o 180 e aguardar para reingresso. Vitorídia Juliette, livre pouso na 17, 160 com meia dúzia, nós, Vitorídia Juliette. Livre pouso na 17, 160 com meia dúzia, Juliette. Pro 150, novembro do Fox. 160 com 629, Serra Mike Fox Trot. Eita, Mike Fox. Eita, está aí, tá bom. Quatro. Ciente, aguarde. Assim que liberar ali as aproximações, eu vou autorizar seu reinício de toque remetida na 17. Ok, guarda. 3.000, 1.0, 1.0, 9.0. 9.660, seu solo fosse 3.1, libera. Libera a direita, chame solo 219. Agradecer, senhor. 219. Uma boa tarde. Já vai ter 9660, livrou no zero. Para o passe da. A vai ter, parte 5. Usar na 17, que também se destina àquele pátio, vou autorizar seu reingresso na pista. Então, o Bug da Gol, que já finalizou o push, que encontra-se no pátio 3, e chame antes da saída para prosseguir. Ativo alfa aqui, faz 3 minutos para sair. É botar agora para seguir para o DB0. Reingresso e seguindo o tráfego que acabou de pousar e retornando para o pátio 4, cruze pista livre de novembro alfa.